Seu momento mulher joga de quatro. Já me preocupei. Vem mulher. Aproveita que ninguém tá triste. Dentro de você. Desce de quatro. Desce como eu peço pra assistir. Desce como eu peço pra assistir. Desce como eu peço pra assistir. Na teta, na teta. 5 minutinhos. Manda a mão. Tete a tete. Em cima de tudo. Embaixo de mim. Vem me dar. Família presente, minha família da Jatuba de Mesquita. Ele pica. Rebolando até o chão, aquecendo a buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, Essa piranha cê tá não, oi porradeiro na tua xereca, vem, essa piranha cê tá não, te fodu na raiz ou na cor. Ai, mano, eu vou começar assim, ó. Porradeiro na tua xereca. Ô, novinha, Porradeiro na tua xereca. Pode gostoso, pode, pode, pode gostoso, pode,

10 pra você. Hoje é dia de cachorrada, noite da safada. Hoje é dia de cachorrada, noite da safada. Chega na roda, de provada, de provada. Chega na roda, de provada, de provada. Chega na roda, de provada, de provada, de provada, de provada. Kelly Pique, rapaziada, moleque Ramon, sucesso, diretamente da Sexta dos Cria, distorcendo tudo, cara do Beat Bolha, valeu, ficando por aqui, fé.